Thank you. Thank you. Thank you. But thank you so much. Stay with God or whatever you like most. Song really. I don't know the song. No. I gotta do something anyway, but we'll do it next time. Merci beaucoup. Okay, thank you. I'll be back one of these days, and then we'll do una de esas. Bye bye, thank you. Toca assim, for da cabeça aos pés, você me pôs de vez na meu coração e desse flow assim. Ah, charada, é bem mais que imaginei, mais do que eu sonhei. Demais, foi demais. Thank you.